Salve, salve, coelhada! Decadentes número 422. 422, que beleza, hein? Quem diria que a gente ia chegar nessa numeração, hein? Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Menino Thales meteu um atestado hoje, teve o churrasco da pelada dos véi, que ele sempre fala aqui. E aí você já viu, companheiro, hoje é só derrota, hoje só amanhã. Vou começar a chamar ele que está de volta, Roberto Rolon. Dê seu boa noite. Boa noite. Pensa o estadinho que o Lindão vai usar o Uber para buscar o Thales. Coitado do Lindão, carregando o fardo mais um dia. Como destaque, falar da festa de ontem, estou até meio sem voz aqui, perceber que cornetar do Portão 7 é muito mais difícil do que o P6. Então, próxima vez a gente tem que cornetar um pouco mais perto. E para não falar que a gente só reclama do marketing, desejar as melhoras lá para o Marconi, pelo que ele passou ontem, esperar que ele tenha breve recuperação. Legal, legal. A gente vai falar um pouquinho, mas ao que parece está tudo bem. Conversei com o pessoal hoje, parece que ele está bem. Vou chamar ele, que para variar, reclamou do futebol do sócio, Lucas. Como você poderia imaginar. Felipe Deleucas, dê seu boa noite e já faça aquela reclamação esperada. Boa noite. Queria falar assim, vou começar então com um tom diferente, porque a festa foi muito boa. A festa assim, de ontem foi assim, muito legal, foi um evento sensacional. Só não foi perfeito, porque eles meteram um freezer cheio de suquita ali. E não tinha refrigerante sem açúcar. Aí do nada brotaram 3 Pepsi Max, que acabaram em 15 minutos. Aí depois, umas 2 horas, brotaram ali umas Coca Zero também, umas 3, que terminaram também ali com uns 30 minutos. Então assim, consegui desfrutar de uma Coca Zero Independência pela primeira vez na minha vida, ainda que tivesse sido só 2 copos, né? Infelizmente, por falta de compromisso da organização ali do buffet, né? E a suquita ficou mofando na geladeira lá, porque ninguém bebe aquela merda, né? Então, assim, isso é algo a se ponderar. Para melhorar para os eventos que vêm, que pensem, porque não foi só apenas eu. A Moema, esposa do Jairo, também reclamou do mesmo fato, porque ela não toma refrigerante com açúcar e nem suco sem açúcar tinha lá. Então, assim, é uma sacanagem com os diabéticos ou pessoas que estão com dietas de restrições calóricas, né? Então, poderão mudar um pouco isso aí, né? A única reclamação do futebol dos sócios, né, é que poderia ter sido mais, 30 minutos é pouco, e é só uma pequena de uma sacanagem você divulgar no grupo oficial que os sócios que não se inscreveram não ia ter inscrição de última hora, e aí a pessoa que foi contratada, estava sendo paga lá para ser apresentador do evento, resolveu jogar e ele jogou. Então, assim, algo que diz que quando a pessoa é conselheira e tem alguns... os privilégios são diferentes, né? Eu digo o Thiago Reis que os próprios seguranças do Independência, ele entrou só para filmar, né? Porque falaram que ele não pode jogar. O camarada foi lá, jogou, fominha, não corre, não marca para ninguém, ainda é chato, é um mala jogando bola. Então, assim, só queria fazer essa reclamação porque é desorganizado, porque o nome não estava lá. Digo que isso aconteceu, claro, no meu time, porque acho que eu atraio esse tipo de coisa, né? E ele falou que ia jogar e ele jogou, independente de se está inscrito ou não. Então, assim, fica a dica para os próximos anos, os conselheiros que não se inscreverem a tempo, é só conversar direitinho e entrar, que aparentemente não pode poder ser barrado, né? Porque não barraram esse ano, acho que nada mais justo que não barrarem nenhum conselheiro nos próximos que quiserem fazer o mesmo, né? Brincadeira, viu? Todo só um comentário antes de você passar pro Lucas. Felipe falou que só ia fazer uma reclamação de 3. Não, a reclamação de foi uma. Contratação escrota, show do Roberto Carlos. E reclamação do Felipe do futebol do sócio tem todo ano. Que coisa impressionante. E por último, mas não menos importante, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. Vou começar com 2 comentários. Primeiro que o Felipe falando bem do evento do sócio foi tipo, acho que quando é a Chiquinha que vai defender alguém, falou assim, ah não, você vai falar isso dele só porque ele é um magro, feio, estúpido, tá desempregado, pobre. Foi tipo isso, né? O evento foi maravilhoso. Mas fulano é sem educação, faltou refrigerante, o outro entrou, pelo amor de Deus. Nem pra fazer um elogio, né? É um evento que assim, eu fiquei pouco, mas a parte que eu fiquei foi de fato Muito boa. E também só fazer um segundo comentário aqui, é que o Thales estava, de fato, estava com ele hoje lá no churrasco da Pelada dos Velhos, e foi covardemente agredido. Ele foi fazer um gol de peixinho, o Thales é muito rápido, um peixinho que o pessoal apelidou, na verdade, de peixinho boi, o lance que ele tentou dar de cabeça. Um zagueiro que não viu o Thales deu um chute na cara dele, ele está com um machucado no nariz e no olho, então desejar melhoras para o Thales aí, porque... um atleta perseguido em campo hoje, mas no final das contas a resenha deu tudo certo na pelada, no final das contas. Então, Capitão Thales, isso é uma pergunta interessante. É o Geraldo Magela que estava no do time? Como assim? O Thales? Porque o Thales é muito rápido, entendeu? Quando chegou, entrou na área para dar de cabeça e foi dar um peixinho boi, tomou um chute na cara. mas o Thales se jogou no chão? Depois ele caiu, assim, foi uma bela queda. Então aquela terra tremendo, assim, mais ou menos, de manhã, foi isso, então? Foi. E quando o pessoal não sabia se era terremoto, era o Thales. 4.6 a escala Richter, foi o Thales, então. Foi. Maravilha. Bom, esse é o último Decadente de 2023. Nós conversamos aqui, achamos melhor não fazer nas duas próximas semanas, porque os dois próximos domingos são véspera de Natal, e Réveillon. Então a gente imaginou que não vai ter aí uma grande adesão. Nós estamos decidindo ainda se a gente vai fazer uma autocornetada ainda, pegar alguns grandes momentos do programa durante o ano aí. Momentos que a gente apostou no Fabian Bustos, momentos que a gente falou que o Maidana ia ter um grande ano. Esse tipo de coisa nós vamos compilar aqui para zoar nós mesmos, né? Mas vamos ver, isso a gente não decidiu ainda não. Mas fato é que programas inéditos só em janeiro, dia... 6, se eu não me engano, dia 7, que é um domingo, tá certo? Como diria, como disseram aí, meteremos um atestado coletivo. Férias coletivas. Tá certo. Bom, então vamos começar falando um pouquinho de ontem, né? Ontem a gente teve o futebol dos sócios lá na Independência. Felipe, vai dar uma adiantada aí. Só porque o Rolon comentou, você também, eu não sei o que aconteceu com o Marconi, não sei se todo mundo está sabendo também. Ah, verdade. O que aconteceu? Não, o Marconi, nosso diretor de marketing, ele teve um mal súbito lá durante o evento, ele teve um mal lá e tal, e foi numa hora muito complicada, porque tinha passado uma pessoa, tinha passado mal lá no campo com insolação, e a ambulância não estava lá na hora. Então foi assim, uma coincidência muito ruim. E aí ele passou mal, todo mundo ali chegou perto. Eu, inclusive, vi, mas não vi que era ele. Depois quando levaram ele, que eu vi que era ele. Aí falou-se tudo sobre princípio de infarto e tal, mas parece que não, parece que foi só um susto. Eu conversei hoje com o Bernardo mais cedo, perguntando, Bernardo, da equipe de marketing, para saber se tinha alguma notícia. Ele falou, não, que tá aqui, o Marconi está bem, já está em casa. Então foi só um susto mesmo. E também aquela pessoa que teve a insolação lá no campo também está bem. Eu não consegui saber quem é, mas falaram que foi realmente só um susto. Tá? Então melhoras para o Marconi aí e para a pessoa da insolação também. Realmente o sol estava bem quente. Não, o sol estava quente demais da conta, cara. E eu joguei o primeiro jogo de 1:30. Cara, tava assustador. Tava realmente muito quente. Então, às vezes a pessoa não hidratou direito, né? Às vezes é uma coisa meio assim... O sol estava pegando demais da conta. Bom, então, para quem não sabe, ontem houve a festa dos sócios. A Pelada dos Sócios é um evento que tem todo ano, né? Já tem uns bons 6 anos, não tem? Isso ou mais, né? Desde a época da Mônica. O primeiro ano que eu participei foi no dia. Foi 2018, mas eu acho que chegou até antes. Chegou sim. Em 2017 eu lembro que teve. Se eu não me engano, teve 2015 e 2016. Porque eu sou sócio desde 2015. E eu lembro que eu fiquei muito chateado, porque o de 2015 e 2016, o convite saiu tipo uma semana antes. E na época eu trabalhava sábado, eu até conseguia trocar, assim, mas se avisasse com tipo 15 dias de antecedência, né? Como foi uma semana antes, eu tava trabalhando no dia, no horário, e não consegui ir, nem 15 nem 16. 17 eu tava fora do país. Aí eu já mais não pego, mas 15, 16 teve também, porque eu lembro disso, eu lembro de não poder ir e ter ficado triste de não ter conseguido ir por esquema de convite. Pois é, então é um evento que já está tendo todo final de ano, né? Tem a ver com a troca da grama do CT ou do Independência, como está sendo agora, então a grama vai ser toda trocada e tal, então não tem muito problema botar a turma para pisotear lá não, porque vai trocar. Ruim, né? Tava, e tava bem ruim o campo, inclusive, né? Mas também tá tendo pelada lá a semana inteira. Teve festa do próprio América, teve festa de patrocinador, então já, o campo já tava judiado mesmo. Mas não tem tanto problema em relação a isso, como eu falei, porque o campo vai ser trocado aí nesse mês e pouco até a estreia no Mineiro, né? É, eu recebi aqui, acabei de receber uma ligação aqui do Jorge Paulo Lemã, falando que não vai mais patrocinar o Decadentes, viu, Lucas? Porque o Felipe falou que ninguém toma suquita. Agora... Eu ia fazer esse comentário, não, eu até esqueci de falar, assim, eu gosto de suquita. Pois é, aí o Jorge... Eu tomei uns três copos de suquita. Jorge Paulo Lemã ligou aqui e falou que não vai patrocinar a Dona Ambev, não vai mais patrocinar o Decadentes, tá? Poxa, eu acho, inclusive, que ele tem outras preocupações maiores nesse momento, o Jair. Tá certo. Então a gente teve o futebol dos sócios ontem e pela primeira vez houve também junto um churrasco com Open Bar e Open Food, espaço kids para molecada, houve realmente uma novidade aí, tinha pão de queijo para a turma que foi jogar bola lá embaixo, então foi bem legal, foi um evento bem bacana, eu queria dar parabéns aí ao marketing, realmente foi uma festa muito legal, né? Não apaga muitas das coisas que nós falamos aqui durante o ano, são coisas diferentes, mas por esse evento específico, a não ser as questões que o Felipe falou aí, então, o marketing está de parabéns, realmente fez uma festa que todo mundo que eu conversei achou muito legal. Né? Eu acho que quem não é sócio e viu, certamente ficou com vontade de ir nessa festa aí, foi bem legal. 12 times, cada time com 23 pessoas, ou seja, muita gente para jogar bola, né? Então foi bem legal aí. Eu não sei se teve mais sócio, se a gente aumentou o número de sócios esse ano, se o fato de ser independência chama mais gente, se é porque era mais tarde, mas assim, eu nunca vi uma pelada do sócio tão cheia. Eu digo, eu sei que os conselheiros foram convidados também, mas sim, de pessoas inscritas para jogar, que eram sócios, eu não, nunca teve tanta gente assim, não. Eu acho que foi parecido com o ano passado, a diferença é que o ano passado os times de fato estavam quase todos com tipo uns 10 reservas. Hoje, querendo ou não, inscreveram muita gente, mas quando foi para jogar mesmo, eu acho que teve um time só que teve tipo uns 6, 8 reservas. Os outros estavam com a média de 4, 5 só. Então teve uma quebra grande. Eu tinha bastante reserva. O meu time mesmo, no meu jogo, os dois times estavam com 4 pessoas só no banco. E o meu ainda teve 4 pessoas porque teve um penetra jogando, né? Então, assim, senão teria só 3. Olha o rancor dele, Lucas. Gente, esse menino agora é um ano falando desse negócio, bicho. Ah, mas é sacanagem. Não, não, não, é, sacanagem, não, por exemplo. Não é nada. O Lucas podia ter chegado lá e falar assim: nossa, eu vim aqui que esse time 3 tá com pouca gente, eu posso jogar aí? Não iam deixar ele jogar. Podia. Mas assim, isso não, você é da turma dos fominha que quer jogar 2 horas de decidida. Que povo fominha chato. Nossa senhora, fomeagem danada. Já era 30 minutos. Aí coloca o Pereta lá que ainda me tirou do Pereta, você já viu isso aí? O Pereta? Não. É que é a mistura de Pereba com Penetra. Então. Bom, então alguém quer comentar alguma coisa mais sobre a festa? A festa foi tão boa que o menino Rainer, que aqui nos acompanha, saiu da festa comendo um pimentão cru. Esse é o naipe de consumo alcoólico que ele atingiu ontem, tá? Eu só vou fazer um comentário positivo sobre a festa, só que ela foi tão boa esse ano minha esposa não tá como minha dependente no Onda Verde. Ano que vem eu quero colocar pra... Porque eu acho que até no meu foi um ambiente bem familiar, assim, as crianças brincando e tal. Foi. Se tiver assim, acho que vale a pena esses momentos com o clube. Foi bem legal, sim. Alguém quer acrescentar aí mais alguma coisa? Rolou não joga nada. Jário também não. Meu irmão, não posso falar porque eu não vi. Que é isso, cara? Entrei, fiz foto, mandei beijo pra Aliança. Ó, tá Bala, ali, Bala foi o Lucas Pousa. Já jogou no meu time, inclusive. Lucas Pousa. O pessoal zoou que era o time influencer. Eu, Lucas Pousa e B+. É. Mas o Bala foi... também, né? O Bala foi o Pousa e o Colatina eu vou botar no Jairo, porque não jogou nada mesmo. Eu joguei, mas A bola nem chegou perto de mim, meu time era bom, cara. A gente marcava alto, entendeu? Você correu da bola, ué. Como é que ela chegar perto de você? Que corrida da bola, rapaz. Eu tava marcando, ué, entendeu? Eu sou um jogador que joga sem bola, entendeu? É diferente. Deu pra ver. Entendeu? A bola passando, você dando voltinha na quadra. Completou o círculo e já pediu substituição. Claro, maravilha, mas tá certo. Ó, eu já, melhor isso do que, de fato, assim, não. Eu tinha programado para 3 minutos de jogo uma lesão, entendeu? Não podia deixar de cumprir esse compromisso, entendeu? Eu sou um cara sério com as lesões que eu programo, tá certo? Você é o berrio, então, do Decadentes, é isso? Eu sou o berrio do Decadentes, entendeu? Vou lá, tiro a foto, mostro, entendeu? Tá bom, cara. Recuperação pós-gripe. Aí eu tentando sair, os caras não conseguiam me ver, eu fazendo gesto de substituição, ninguém olhava para mim, tive que cair em campo para conseguir ser substituído. Foda. Bom, durante a semana tivemos aí, vamos para o assunto que todo mundo deve estar querendo ouvir, que é o assunto técnico. Bom, durante a semana aí nós tivemos várias indas e vindas. Quando a gente fez aqui o programa domingo, a gente falou muito sobre o Cebola, não foi? Uhum. A gente falou bastante aí do Cebola. O que aconteceu? Tava tudo muito certo, tudo muito alinhado, mas ao que parece, dona Leiloca, dona da Crefisa, deu um ultimato lá, isso aí, né, fofoca, de que deu um ultimato falando que se ele viesse, não poderia voltar para o Palmeiras. Eu imagino que isso deve ter a ver com o fato do Palmeiras ter medo de perder o Abel e o auxiliar fixo ao mesmo tempo, né? Eu imagino que isso deve ser uma preocupação que lá no Palmeiras eles devem ter. Eu, particular, do ponto de vista do cara, é óbvio que ele queria a chance. Mas do ponto de vista do Palmeiras, eu achei uma burrice também, vocês não acharam, não? Porque ela não vai efetivar um cara desse como titular nunca no Palmeiras, vai? Não vai. Eu acho que pra ele é mais bobeira, assim, porque se ele tá com medo de largar o trampo de auxiliar porque ele não pode, porque ele não vai voltar, pô, se ele tá querendo largar de ser auxiliar, ele não vai voltar mesmo. O normal é que isso aconteça. Ele pode voltar se ele for mandado embora e querer voltar a ser auxiliar do Abel. E o Palmeiras não vai dar chance. O Palmeiras não vai dar chance pra ele ser treinador lá. Se o Abel sai e eles efetivam Cebola, a mancha verde total. Total, mas eu imagino que ele quer ter daqui a alguns anos porta aberta lá, né? Então ele não, talvez é o medo disso, de jogar anos de trabalho que ele tá lá e tal, esse papo todo, né? Enfim. Mas sobre isso especificamente, o que me preocupou foi que eu achei que o América tava, por mais que não é um nome que eu gostasse, porque eu não acho que o ano que vem é um ano pra gente fazer teste assim de oportunidade, né, de um cara se profissionalizar necessariamente, ser seu treinador e montar a sua equipe. Uhum. Mas eu tava entendendo como, pô, a América tá querendo alguém da nova geração, tá querendo, né, alguma coisa nesse sentido. E aí eu tava, por mais que eu não tava gostando do nome, tinha uma lógica. Mas depois da recente entrevista do Salum, aí que me preocupou mesmo, que a lógica, na verdade, pode contratar qualquer um. Então, ficou muito feio, né? Aí eu fiquei preocupado, não só pela escolha, mas pelo método, né? Assustador, cara. Eu fiquei. A gente vai falar um pouquinho dessa entrevista também, que foi no Bastidores de ontem. Eu tô besta com. Pra mim, é uma entrevista que não aproveitou nada. Que coisa absurda. Não aproveitou-se nada do que foi dito, né? E aí, né, nessa história aí, Rolando, você acha que o perfil do Cebola funcionaria na América? Você não estava aqui no último programa, então o que você acha? Esse estilão? Depende do perfil dele, né? Ele vai ser o cara que vai colocar na mesa e colocar quem ele quer para jogar, ou ele tá vindo para distribuir colete e mesmo assim a pessoa escolher quem vai receber o colete, né? E querendo ou não, ele nunca teve um... Beleza, ele trabalhou com o Abel Ferreira, mas o que mais que ele fez no futebol? Nada. Não, antes do Abel no Palmeiras, ele foi bem. Ele já fez acho que 7 jogos pelo brasileiro naquela fase entre Luxemburgo e Abel. E dizem que o primeiro ano do Abel foi bem ele também, sabe? Até a adaptação do Abel aí. Mas enfim, águas passadas, né? E aí, depois que subiu no telhado, isso aconteceu mais ou menos quarta-feira. A ideia, o plano B da direção, até onde eu sei, era repatriar 2 velhos conhecidos, Cauã como técnico e o William Batista como auxiliar. Esse era o plano da diretoria. Parece que o William Batista recusou voltar para ser auxiliar, e o Cauã aceitou, parece que na quinta-feira, tá? É, ele deu uma entrevista aí falando que não avisou ninguém, que não sei o que e tal, mas eu tô sabendo desde quinta que ele tinha aceitado e tal, e que, né, que viria. Vou pegar o bode na sala. Cauã de Almeida, serve para ser nosso técnico numa Série B? Que Mineiro, para mim... técnico no Mineiro? Cara, eu ouvi uma coisa assustadora de um dirigente, que ele falou que é o seguinte, que ia se contratar para o Mineiro que desse, e que se não desse certo, contratavam bom para o brasileiro. Tem coisa mais América que isso? É, isso mostra que a montagem de elenco e o planejamento do elenco para o ano que vem vai ser feita a moda caralha, né? Porque, assim... Já tá atrasado. Já era para ter, um diretor de futebol de fato, um cara que era para poder ajudar nisso, e um treinador para fazer essas análises do elenco esse ano, quem fica, quem sai, quem renova, essas coisas. Não temos nenhum dos dois ainda. E ainda para piorar, vai trazer um treinador que não vai ter. O Cauã não vai ter moral, ele vai cobrar nada ali. O que falarem para ele, ele vai fazer. A questão vai ser essa. E assim, preocupa o fato de. O Cebola, pelo menos, já é um cara que, ainda que ele nunca tenha sido técnico, ele já está no futebol como auxiliar há muito tempo. Ele trabalhou em diversos clubes, chegou a treinar várias equipes sub-20. Ele fez uma trajetória parecida com o Lisca ali. Veio da base internacional, foi subindo, pegou times sub-20, as equipes assim e tal. Aí foi sendo auxiliar, e caiu no Palmeiras. Então, assim, o cara pode ser bom, só que ao contrário do Lisca, que teve a chance, ele ainda não teve a chance. E ele tá escolhendo, pelo visto, ele tá escolhendo bem. Talvez ele possa ter sentido que não é a questão. Até porque se a direção falou essa, vão experimentar aqui e se não der certo, contrata. Imagina se ele vai mal no Mineiro e demitem ele. Ele perde um cargo que ele tem, tipo, muito bem, um bom no Palmeiras, que o salário deve ser muito legal também. E qual a chance do Abel gostar dele, querer levar ele para equipe permanente, por exemplo, levar para o seu Abel foi para a Arábia Saudita, com aqueles salários gigantescos. Ele fala, Cebola, quer ir junto? Eu falo assim, vou. Então, assim, o cara pode ter sentido. Talvez não é a chance, porque eu posso largar uma coisa bem certinha aqui por uma coisa que não é certa. O Cauã não é nada, ele é auxiliar do Mano Menezes, não tem nada, tipo, não vai mudar a cotação. É, acho que ele arrisca, porque, assim, na pior das hipóteses, depois ele volta a ser auxiliar em qualquer outro canto, né? É, o problema é isso, ele já conhece todas as lideranças desse elenco, então já é um cara que já vem viciado com aquilo que a gente precisava mudar no clube, né? Esse que é o problema, né? Eu concordo contigo. O que você acha, Rolando? Ele é auxiliar permanente ou ele é auxiliar do Mano? Ele é auxiliar, assim, ele era auxiliar permanente do América, aí ele saiu, ele foi pro Inter como auxiliar permanente lá, só que o Mano gostou e quando o Mano foi pro Corinthians, levou ele. Foi basicamente, acho que foi o Lisca que fez isso e levou ele junto, não foi? Quando foi pro Vasco, foi uma coisa mais ou menos parecida. Sim. Aqui. Sim. É, gostaram do trabalho dele e falou, ó, vão junto. É, então, assim. E um outro problema, né? Ele não, ao contrário do. O Lisca tem o auxiliar técnico dele, já é certo. Já esqueci o nome do camarada lá que foi jogador também e tudo. É, treinadores têm a sua equipe. Ele nunca foi treinador, ele não tem uma equipe, ele é ele. Uhum. Então, assim, possivelmente ele vai trazer gente sem uma expertise grande. Ele não vai conseguir buscar um cara que já auxiliar há muito tempo. Ele vai buscar, às vezes, um cara que ele conhece de sub-20, coisa assim, ou vai ter que contar mesmo com o Diego Giacomini. Não é um cara que vai trazer também uma equipe grande, porque ele não tem. É a primeira experiência do cara como treinador. Ele não tem uma equipe formada para ajudar ele. E aí é muito arriscado. No ano que a gente tem que subir a todo custo, é começar o ano já com risco muito grande. Sim. O Lucas, que você pensa dessa formação? Você falou sobre formação de elenco. Fato é que esse cara que está chegando aí, seja para durar o Mineiro ou não durar o Mineiro, vai ser o cara que vai, não vou dizer que não chegue ninguém depois, mas que é o cara que vai fazer pelo menos a base ali. E vai ter que resolver, por exemplo, um problema, que é o problema da nossa defesa. Você acha que ele está gabaritado para isso? Ah, eu não tenho muito condição de, assim, de avaliar em termos do, se ele tem condição de ser o nosso técnico para o Mineiro, para a Série B, porque ele mesmo nunca foi treinador de um time profissional, se eu não me engano, né? Então é difícil de avaliar o trabalho dele. Não sei o que, que ele tem de proposta de trabalho, não sei o que, que ele pensa em termos de jogadores e tal. Mas me preocupa, eu não sei se ele é o cara, mas me preocupa o que aparenta ser o motivo da escolha dele. Então, porque ele parece que vai ser um cara que não vai ter autonomia na seleção de jogadores, porque o América já está formando um elenco sem ele, né? Já está encaminhando com o goleiro, já acertou com o retorno do Moisés, já está talvez acertando algumas saídas. Então, tudo isso sem um treinador e sem um diretor de futebol para dar as caras, né? Tipo assim, quem aparenta ser a pessoa, o homem forte de futebol, por enquanto, continua sendo o Salom. Então, assim, eu não sei se ele é o cara, mas me assusta como que está sendo montado. Tipo, não parece que ele vai ser um cara que vai ter autonomia que o Mancini, por exemplo, poderia ter pelo gabarito, pela experiência que o Mancini tinha antes, né? Uhum. Parece que está sendo assim, eu vou colocar alguém aqui para a gente fazer tudo que a gente faz do jeito que a gente sempre fez, que foi o que parece que pela entrevista do Salom, né? Uhum. Se a gente fizer tudo do jeito que a gente sempre fez, vai dar certo, que foi o papo que ele teve com os jogadores. Nossa, então vamos falar dessa entrevista, mas que sofrimento, viu? E que é meio contraditório, se você for pensar, porque não foi sempre assim, né? Dado que ano passado o trabalho do Mancini foi um desastre, principalmente pós-mineiro, né? Então não é como se fazer tudo que a gente fez do jeito como a gente sempre fez que vai dar certo. Não, eu acho que o América está perdendo uma oportunidade muito boa de se organizar profissionalmente, ter o departamento de futebol. Ter um departamento de análise de mercado que seja ouvido de fato, ter um diretor de futebol para encabeçar, né, no organograma do futebol ali, ter um treinador que já chegue como equipe acostumada com Série B, acostumada nesse começo de trabalho, e o que está acontecendo é nada, parece que tá ficando pior até do que era no ano passado, né, porque... E vocês não acharam engraçado na entrevista do Salom, ele falar assim, eu tô cansado de técnico medalhão, pô, nos últimos 10 anos o único medalhão que apareceu aqui foi o Mancini, pô. E foi o que mais deu certo, né? E ele colocou o Mancini como... Isso foi tão contraditório na entrevista, porque falou assim, pô, tô cansado de técnico medalhão, você vê que os últimos técnicos que brilharam aqui... Aí ele falou, o Ederson, Conceição e o Mancini. Mancini é medalhão, pô! Então, assim, a entrevista foi muito confusa. Se a gente fizer tudo que a gente fez, do jeito que a gente sempre fez, vai dar certo. Foi o que eu ouvi dos jogadores, porque eu tô cansado de técnico medalhão. Aí fala dos técnicos que a gente formou, coloca o Mancini no mesmo, que deu errado no ano passado, então... Cara, que loucura. Foi bem assustador, assim. Tô bem preocupado com o começo do ano que vem. E assim, o Ederson, a que pese que ele não era... Ele não tinha o nome estabelecido, mas o Enderson, quando veio pra cá, ele também não era... Ele era um medalhão gasto, assim. Porque ele já tinha rodado Santos, Grêmio. Ele já tinha rodado equipes grandes. E não deu certo. Então, assim, a gente pegou um cara que era, tipo, um nome já figurinha carimbada ali em Série A, em time meio grande ali, só que perdeu o prestígio porque os trabalhos foram ruins. Então, assim, Mas eu acho que o Enderson... Ele não era medalhão também, não. Eu acho que ele era aquele cara da nova, que é de uma nova geração, tentando se firmar, vai. Mas acho que não chega, não dá pra dizer que ele era um medalhão. Mas ele realmente não tem a mesma, não dá pra colocar ele no mesmo nível como ele colocou, por exemplo, Felipe Conceição, que de fato tava começando a fazer um trabalho aqui. Enfim. São coisas completamente diferentes. Cara, eu não entendi, foi nada. A entrevista, pra quem não viu, viu, gente, tá no site da Itatiaia, tá no Tempo também, mas basicamente são pedaços de uma entrevista que o Salom deu no bastidores de ontem, aquele programa da Rádio Itatiaia. E as duas coisas mais importantes aí foi isso. A primeira foi ele comentar esse negócio de que, tô cansado de medalhão e tal, que pra mim já é uma conversa fiada danada. E a segunda coisa é ele falar que conversou com um jogador e esse jogador falou que podia trazer qualquer técnico, que não fazia diferença. E isso ecoa um pouco de umas coisas que eu já ouvi o Salom, né? O Lucas também está nas reuniões do conselho. Eu já ouvi pelo menos umas duas vezes o Salom falando: ah, técnico é tudo igual, tem tudo, cada um tem seu defeito, mas é tudo igual. Cara, e se a gente falasse aqui? Traz qualquer dirigente, qualquer um, pode botar no seu lugar aí qualquer dirigente que vai funcionar. Não é assim que funciona não, cara. Sabe, você tem que trazer, você não pode pensar desse jeito baixo não, hein. Você tem que trazer o melhor que você puder, né? E fica uma coisa que passa uma impressão muito ruim para quem tá chegando, porque o cara que tá chegando fala assim, pô, então no final das contas não importa o meu trabalho. Passa uma impressão muito ruim também, no sentido de que, não estou falando que é isso, tá? Mas passa a impressão de que o Salom ficou meio desatualizado sobre método de trabalho, método de treinamento, que cada treinador vai ter suas características, que precisa de... Sim. E que não é tudo igual. Se fosse tudo igual, gente, o na Série A, fosse no Abel Ferreira, não seria fazer diferença nenhuma. O tipo, Pedro Caixinha. O Pedro Caixinha no Bragantino. Então, assim, passou uma impressão muito ruim essa declaração. Faz diferença sim, cara. Pra mim, eu acho que não tem como você pensar diferente, não. Faz diferença sim, pô. Sabe? Não tô... eu não lembro quem disse isso, cara. Não... Que falou que, na verdade, o técnico tem ali uns 20% de participação num time que encaixa. Mas esses são 20% importantes, entendeu? É um percentual. Ele vai organizar, estruturar o time, sabe? Eu acho que subestimar o trabalho do técnico assim é muito errado. Eu acho que dá para colocar até um pouco a mais, porque o jogador, ele consegue executar em campo aquilo que ele treina. Então, assim, um treinador que tem os métodos de treinamento que abrangem mais aspectos do jogo, vai fazer o time desempenhar melhor para cada coisa que pode acontecer ali, tanto ofensivo quanto defensivamente falando. Então, assim, por mais que o cara não vai conseguir controlar se o cara vai ser... Assim, não vai dar para o cara fazer o Everaldo marcar 3 gols por partida, porque o Everaldo não consegue acertar o número de chutes numa partida para conseguir meter 3 gols. Mas colocar o Everaldo na cara do gol para ele pelo menos perder, isso o cara consegue, tipo assim, isso dá para trabalhar, entendeu? Algo nesse sentido. Então, e aí você coloca, por isso, ele tem um percentual, porque no final vai depender de capacidade técnica do jogador. Mas ele consegue fazer, que esses jogadores consigam tentar usar as melhores partes técnicas dele e criar a maior quantidade de gol possível e tentar minimizar as chances do adversário. Isso é tudo com treinamento, então isso é importante. E aí, o tipo de treinamento que você trabalha, a forma como você encara, a forma como você consegue analisar o seu adversário e preparar durante a semana para isso. E aí, no futebol brasileiro, como você consegue fazer isso com poucos dias de treinamento, porque lá fora é uma coisa, você tem um jogo uma semana, você fica a semana inteira preparando jogadas específicas para aquele adversário. Aqui com o jogo a cada 3 dias, você tem que pegar ali, ver algumas coisas específicas e tentar trabalhar. Então, assim, é mais difícil fazer. Mas, então, você tem que ter um cara que tem uma metodologia de treinamento muito mais aperfeiçoada e um cara que consiga executar isso direito. Mas isso baixa no que a gente comentou. A gente tem um dirigente de estilo década de 90, que aí sim, na década de 90 era basicamente tudo na parte técnica dos jogadores. O que o treinador fazia era muito pouco ali. Então, de fato, não importava tanto assim o treinador, ainda que os melhores se sobressaíram de Luxemburgo naquela época. Mas hoje em dia não, hoje em dia técnico faz muita diferença. O Flamengo. Olha como é que o Flamengo tem jogado muito abaixo, porque não consegue colocar um treinador lá que dê jeito, assim, também com a questão dos atletas, né? Então faz diferença você ter um treinador de estofo, um cara que consegue fazer, que tem metodologia de trabalho, né? Rolão, me diga uma coisa, você não acha que boa parte do insucesso do América em campo vem do fato de que a gente virou um time previsível em termos de jogadas? E isso é mão do técnico, né? Eu acho que o América 2023 ficou meio manjado, vocês não acham, não? Fala pra nós aí, Lu. Eu acho que é mais é diferente disso. Eu acho que quando a gente via o Mancini na beira do campo, ele não gesticulava tanto, ele não mandava tanto jogadores. E a gente viu que o time ficava naquele mesmo, né? E aí eu fico na dúvida se ele não fazia isso ou se as instruções dele não resolviam também pro time. E aí fica muito claro nessa que tanto faz quem vier, porque parece que independente de quem vier, a ordem vai vir de outro lugar, quem vai jogar, qual vai ser o esquema de jogo. Tá colocando o cara lá só pra falar que tem um técnico mesmo, mas que na realidade não vai ser o técnico, né? Vai ser outra figura que vai ter ali. E aí é o que me preocupa mais ainda. Sim. E isso, eu acho que isso foi muito... a gente tem N razões aqui debatidas durante o ano inteiro pro nosso insucesso, mas eu acho que em campo um fator muito grande foi isso. A gente não conseguiu achar opções para o time, né? Aprender a jogar de outros jeitos e rever certos posicionamentos, né? E mudar algumas peças. Que não resolvia, né? Por mais que você tivesse 2 pontas ali, a bola chegava e morria na ponta, não tinha uma continuação. Sim, com certeza. Deixa eu ler alguns comentários aqui, gente. Nós temos muitos comentários aqui. Valeu, pessoal. Cuba Knights falando que parece que vem aí o Cauã. Que entre ele e o William, eu acho ele mais amadurecido. O William tem 30 anos, gente. Eu acho muito jovem. O Cauã tem 34. Talvez a média de idade do time deve ser nessa faixa aí. É, mas o William já treinou o time sub-20 e o Cauã de treinador foi no máximo sub-17, né? É, depois o Cauã foi seu auxiliar e o William... Então, assim, eu não sei. Para mim, os dois estão no mesmo nível de maturação para treinar um time profissional, que é bem baixo. Eu acho duas opções péssimas. Marcos Grassi, boa noite, Leto. Juninho vai autorizar a SAF dessa vez? Duvido. Lúcio Melo, acho que o Cauã é um bom nome, pois conhece o América e nas vezes em que substituiu foi bem. Talvez ele consiga furar a panela dos donos do time. Aí isso eu duvido muito. Não, a segunda parte... o cara ter potencial é uma coisa, o cara conhecer já o elenco é outra coisa, que é certa importância, ajudaria a fazer a mudança no elenco. O problema é que ele não vai ter autonomia nenhuma. Sim, isso aí ele vai ter que chegar e compor, até porque ele não tem estofo. É uma coisa chegar um treinador que fosse o Lisca, que nem, após não ter ganho nada ainda, mas o Lisca pelo menos tem nome. O cara vai chegar e vai colocar ali. Vai bater de frente, vai tentar organizar. Agora o Cauã vai ter que chegar e compor, porque se ele chegar tentando espanar ali, ele roda e antes da metade do Mineiro já tá fora. Eu também acho. O Lucas Pouso tá aqui, meu artilheiro, falando que o artilheiro chegou. Nosso bala do programa de hoje, com toda certeza. Alberto Paes está aqui também, Bruno Marcos, Bruno Palmeira, Carlos Antônio Paraupeba está aqui com a gente, Mobile Imóveis Planejados, dando boa noite, Júlio César Pereira, Rodrigo Magalhães está perguntando como é que nós vamos sobreviver até janeiro. Não, duas semaninhas. Eu vou ver se eu faço aquele combinado aí dos melhores momentos de 2023 para a gente rir um pouco. Se precisar de coisa para colocar, coloca os gols que a gente sofreu, cento e poucos gols, pra fazer. É verdade. O Maurício Cândido está aqui, Zé Flávio Moreira. André Lourenço está perguntando como gostaria de ser sócio, como proceder. André, é só entrar na página do América, América FC, né, de futebol clube, americafc.com.br, e tem um link lá diretamente, né, respondendo exatamente essa pergunta. Seja sócio, tem um botãozinho lá em cima, você pode escolher um plano, tá? Se eu não me engano, o mais barato começa em 45, não é isso? 35, alguma coisa assim, e aí cada plano dá direito a uma área do estádio, né? Então, vão lá, curtam lá, tá? Tem o plano jovem, que é o de 35, mas você não tem que ser jovem não, tá? O plano jovem te deixa entrar lá no portão 6, que é o pessoal, onde fica o pessoal da Barra, que é muito legal, muito animado. Tem o link aí, ó. Ah, legal. Maravilha. Emerson Mascarenhas, tá aqui falando que não participou, mas ficou na saudade. Serjão do Só Acontece com a América, tá aqui. Boa noite, amigos. Evento muito legal. Diverti muito. Lucas Pouso no lugar de Everaldo para a Série B. Laura Grise, Juninho disse para o Salão para contratar qualquer um. Técnico não vale nada. Mostra que tudo vai continuar no acaso. Fora as bobagens que diz sobre a SAF. Essa da SAF também, nós vamos repercutir um pouquinho. Rio Nerris está aqui falando boa noite com a gente, indignado com a proposta lá do Casuloso. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o Martínez. Thiago Garcia, Edson Firmo, Daniel Nascimento falando Cauã, técnico fantoche, quem vai escalar o time é Salum ou Juninho. Arthur Mendes, tá aqui, até porque se fosse assim, então deveria ter vendido a SAF do clube para qualquer um. É tudo igual mesmo na visão dele. Zuriel Luz está aqui com a gente, primeira vez que eu vejo um comentário dele. Salum conversou com o Juninho, tá na cara. Traz qualquer técnico que se a gente se fechar aqui, o América só para a Série A. Se cumprir a promessa, né? Demais, salve, salve, coelhada. Jairão, meu lateral, boa noite. Jair, aí, ó. Demais me defendendo aí, ó, das falácias vocês. Tadeu Cota, cabeça de jogador, pinça. Gilberto Weber, saudações americanas de Vila Velha. Otto Mal falando, ainda acho que o Lisca seria nossa melhor aposta. O Lisca, mais uma vez, virou a segunda opção. Eu vou ser bem sincero, viu? Entre o Lisca e o Cauã, o William, eu preferi o Lisca 10 vezes. Eu também. Mas o grupo tem opiniões diferentes das nossas. Que beleza, né? O grupo não tem opinião, ele tem decisão diferente das nossas. É, exatamente. Se pro grupo qualquer um não faz menor diferença, podia ter sido Lisca, né? Verdade. Com certeza. Bom, não, qualquer treinador não faz menor diferença, exceto aquele que a gente não gosta, porque a gente tem problema. É, rapaz. Bom, tivemos uma notícia boa essa semana, que foi a contratação do Moisés. Moisés, jogador nosso aí, da nossa base, tá voltando lá da China com a burra cheia de dinheiro. E aí, gostaram? Ó, eu gostei. Com um ano de atraso, mas eu gostei. Não sei como que... Esse é o tipo de contratação que, assim, não sei como é que ele vai voltar, o nível de empolgação dele, tecnicamente, já que ele ficou muito tempo na China. Não sei nada disso. Mas essa é uma aposta que eu faria. Então, se ele der errado, eu não coloco na conta da diretoria, não. Acho que a diretoria fez muito bem em repatriar o Moisés. E que bom, legal. Eu fiquei feliz também pelo Moisés ser topado voltar, porque por mais que assim ele já não é um cara que teria mercado, sei lá, nos 10 mais da Série A aí, mas eu acho que ele teria mercado na Série A ainda, né? Poderia pegar um time do tipo um Fortaleza da vida, um Atlético Paranaense, eu acho que ele teria mercado para uns times desses. E até nas postagens que a mulher dele fez, que foi interessante que ele repostou, né? Ela falando assim, pô, você sempre falava que sempre queria voltar para o clube que você formou, que você se formou e tal. Então, parece que, de fato, é uma vontade dele. Então, não sei se vai dar certo, mas é uma aposta que eu também faria. Se der errado, esse eu não coloco na conta da diretoria. Eu digo só o seguinte, né? Tem que ver quanto que é esse salário aí, tá? Eu acho que... eu gostei, fiquei feliz com a chegada. É um cara que bota um sorriso na nossa cara de ver ele de volta no América. Se ele tivesse ido para outro time, eu estaria puto, inclusive. Digamos que ele tivesse ido para qualquer outro time, principalmente alguém da duplinha, eu ia estar muito puto da vida. Mas tem que ver a questão de salário. Contudo, ele é um cara que já está com a vida feita. Tem que ver a motivação que volta. Nós tivemos um exemplo ruim esse ano aí com o Boi, né? Não acho que vai ser a mesma coisa, e ele tem um histórico de lesão razoável nos últimos anos. Então, como eu falei, depende muito da conta. Se for um valor muito alto, eu não sei se eu faria, não. Eu acho, tá? Eu coloco uma diferença com relação ao Boi, que o Boi voltou para jogar bola no Brasil, mas assim, voltou qualquer time, assim, a gente apostou, então ele não tinha apreço nenhum pelo América. Seria mais ou menos, se o Moisés voltasse para o Atlético Paranaense, eu acho que ele ia pedir um salário, ele ia conseguir o maior salário que ele conseguisse ali e tudo, e era outro esquema. Com a gente, aquele fato, ele falava que ia voltar para aposentar aqui. Então, assim, talvez ele esteja com um salário bem mais dentro da realidade Série B, porque é mais por vontade dele do que propriamente por necessidade financeira. E aí, acho que vai ajudar. E acho que ele vem motivado, porque, assim, ele chega no América, numa Série B, e ele... Aquela história, talvez ele possa ter ficado aquele arrependimento, ele podia ter voltado e jogado uma competição sul-americana com a América, por exemplo. Mas, dependendo do quanto ele cuidou da carreira, ele pode, às vezes, ter... Pô, então, beleza, vou fazer de tudo aqui, vou subir esse ano, e ano que vem eu classifico para uma competição internacional, e aí aposento no ano seguinte jogando, nem que seja tipo, uma partida só para de despedida, tipo, numa fase de grupos de Libertadores ou Sul-Americano, uma coisa assim, entendeu? Ele pode colocar isso como meta, aposentar com 37 anos, fazendo uma partida Sul-Americana pelo América, e aí ele focar nisso. Porque é aquela história, ele voltou por carinho ao América, então assim, não vai faltar dedicação. Ele pode machucar? Pode. Pode acabar não rendendo tecnicamente? Pode. Mas assim, eu acho que não vai faltar empenho. Eu acho que tem a diferença dele pro Boi também, que o Boi era um cara que ele era um atacante de beirada e que fisicamente não dava mais conta de fazer isso. O Moisés é o meio campo, então mesmo se ele não estiver dando conta de correr muito, você consegue armar um esquema para colocar o Moisés. O Boi, ele teve que ter, para ele ser um camisa 9, ele tem que ser deslocado de uma posição que normalmente ele joga, onde ele mais fez sucesso, que era meio que com um segundo atacante de beirada e tal, que foi o que ele fazia muito na época de São Paulo, né? Então tem essa diferença também. Moisés vem para jogar onde ele joga. Eu acho que assim, realmente concordo contigo, o posicionamento faz diferença, né? E a motivação também. Igual eu falei, eu vou na linha de que eu tô feliz, eu não tô triste, não. Só que eu só gostaria de saber se a pressão financeira não é alta. Se não for, eu apoio total. A maior preocupação que eu tenho. Apoio a aposta, melhor dizendo. A maior preocupação que eu tenho é porque, assim, ainda mais vindo o Cauã. A gente sabe que tem dois titulares meio que insacáveis do nosso meio campo ali, que não são exatamente um primor de intensidade e de competência defensiva, que é a Lei Juninho. Então você vai colocar o Moisés com esses, fazer um trio de meio campo com esse, dependendo da outra posição. Você até pode tentar colocar um Benítez, por exemplo. Se a gente não tiver um primeiro volante ali, é muito pouca gente marcando. Então, porque o Moisés não vai voltar com a intensidade que ele teve quando ele começou. Ele não vai ser um cara, ainda que ele contribua defensivamente, ele não vai voltar sempre. Ele vai ser aquele 10 que vai ajudar a recompor e tudo, mas não vai aplicar a intensidade toda. Eu acho que ele consegue fazer mais ou menos o que o Juninho faz, que é, não vou entregar tanto defensivamente, mas uma coisa é, se ele receber as mesmas chances que o Juninho recebe por jogo, ele guarda mais da metade. Então, assim, é uma diferença se ele fizer essa... Mas você vê ele jogando como, exatamente, então? Como... É porque a gente não tem esse esquema, né? Mas eu acho que seria o meio campo mais avançado, como se fosse um camisa 10, em linhas gerais. Benítez. Você vai tirar o Benítez, Eu acho que... Desconfio que por questão salarial a gente deve tentar encaixar o Benítez na MLS, num time árabe, alguma coisinha assim. Não sei se o Benítez volta. Porque o Benítez, e assim, se voltar, vai ter que alternar os dois, né? Porque assim, o Benítez também não consegue jogar com uma frequência muito grande, né? Então. Ah, mas ajudava a gente muito na Série B, hein? Ajudava, mas a questão é porque o salário do Benítez a gente sabe que já é um pouco maior, né? E o Benítez, ele teve procura de times da MLS, principalmente da Arábia, para ele se ser lindo, que são duas competições que faz muito pouco jogo. Então, assim, que ele não vai ter problema com o fato dele ter dificuldade física, né? Então, se a gente conseguir, de fato, uma proposta, eu acho que a gente passaria ele para lá. Eu gostaria... O problema é ter os intocáveis no meio campo. A gente tem mais um meio campo, são 8 ou 9, sabendo que duas vagas já estão completamente tomadas. E você ainda tem que encaixar ali Rodriguinho e Ades. E aí, treino. E aí? Eu acho que esse pensamento, eu não sei como é que vai ser quebrado, entendeu? A gente vai ter que rever. É por isso que eu perguntei sobre posicionamento. Como é que esse cara vai jogar? Como é que o Moisés vai jogar? Porque no meu entender... Aí que tá. No meu entender, ele deveria jogar no lugar do Juninho. No meu entender, era eu isso. Eu acho que o Rodriguinho devia jogar no lugar do Juninho, porque ele conseguia entregar definitivamente. E ele um pouquinho mais à frente. E o Rodriguinho vai chegar lá com melhor finalização que o Juninho também e vai entregar mais defensivamente, e o Moisés vai ficar perto do atacante lá, recompondo um pouco menos. Aí você pode ter o Breno e às vezes o primeiro volante. Você faz um quadro no meio de campo ali, um primeiro volante que a gente ainda não tem, Breno, Rodriguinho e Moisés. Aí a gente tem que dar linha a lei Juninho. Porque você imagina esse trio que nós estamos falando, Juninho, a lei, e a gente não sabe como é que o Moisés vai chegar. Mas são todos três são um pouquinho mais velhos, né? O Alê nem é tão mais velho, mas parece que é, né? Então, assim, não dá para os três jogarem juntos de jeito nenhum. Primeira questão é essa. Porque a gente falou muito sobre defesa no passado, e esse, para mim, é o compromisso número um de qualquer técnico que chegar. Ele tem que arrumar essa defesa. E arrumar essa defesa, para mim, passa por um primeiro volante atuante. Um primeiro volante que funcione. Como eu falei, cara, a quantidade de gol que nós tomamos de um cara que vinha pelo meio sozinho e entrava na diagonal dos dois zagueiros, a gente deve ter tomado uns 20 gols desse por baixo. E isso, para mim, é falta de organização. Ou de finalização ali na meia-lua. Igual exatamente. Acho que na Copa do Brasil mesmo nós... Não, na Sul-Americana teve um jogo que a gente tomou 2, assim. Que a bola sobrou, ela é rebatida para ali. Do Defensa e Justiça, aí o cara pegou ali, teve tipo assim todo o tempo do mundo para pegar e colocar a bola onde ele quis. Bateu de esquerda. E o Léo Ortiz, que saiu da defesa dele, driblou todo mundo e fez o gol. Driblou não, né? Ele correu só, porque ninguém passou na frente dele. Pois é, cara, isso é uma loucura, cara. Eu acho que o primeiro compromisso desse técnico é chegar e arrumar isso. Porque não tem lógica. Isso é uma coisa básica, né? O Maurício está lembrando aqui que Flávio e Rodolfo estão voltando. Rodolfo não, né? Rodolfo acabou o contrato dele. Nem Flávio, os dois do contrato acaba agora. Eu acho que sim. Eu acho que o Flávio ainda tem um, tem não? Acho que o Flávio ainda tem um ano ainda. O contrato dele acho que acaba esse ano também. A não ser que tenha um estendido. Pode ser nesses empréstimos aí, esses trem assim, né? Porque naquele rolo, lembra que renovou... Ele, Rodriguinho e Gustavinho, lembra? É, verdade. Os três estão renovados até dezembro de 2024. Então o Flávio volta. Nosso primeiro Flávio volante volta. Aí, ó. Puta, não, para, bicho. Primeiro volante, foi isso que eu pensei. Nossa, que piada ruim. O América, a solução é sempre pior que o problema. Esse aí pode mandar andar, hein? Não tem nem conversa. Se voltar o Cauã, que trabalhou com ele aqui ainda, e ele vai voltar sem poder fazer muita coisa, e vai ter lá alguém na direção falando assim, não, recupera, ele é um ativo do clube, a gente consegue recuperar o futebol dele. Eu lembro dele chorando depois de marcar o primeiro gol. Vai pro colo do capeta. É, que cara então, ruim. Ainda fez aquela papagaiada quando foi pro Casoloso lá, aí pra mim tá mais queimado que tudo. Aqui, por mim, nem no CT botava o pé. Sinceramente. O Rodolfo, o contrato dele acabou mesmo, tá? Não tem volta não, viu, Maurício? Maurício Cândido, você tá fazendo fake news aqui, viu? Que vergonha. Falar em Maurício, a tristeza da Helena na hora que viu o pai dela jogando, tinha que poupar menino disso. É, realmente. O estatuto da criança e do adolescente tem que prever um negócio desse, porque é foda. Pra menina fica até constrangida. Aí, vou aproveitar, então, já que vocês lembraram, uma ideia legal, tá, gente, pro próximo ano, é se vocês fizerem uma partida Kids, tá? Pro sócio Kids ali, brincarem ali no campo, faz, de repente, dois golzinhos, né? Dois Teve esse ano um negócio assim, não teve? Cara, então, teve, mas, por exemplo, o meu menino, cara, ele arrumou uma choradeira porque ele queria ir no campo. Ele não queria nem jogar, mas ele queria ir. E eu vi outros meninos lá também que queriam ter ido no campo. Então isso eu acho que é legal também, sabe? Não afeta em nada, né? Eu acho que ia ser legal se pudesse fazer isso também, só para a foto ali, para tipo, para aquela brincadeira. Isso é uma ideia legal também. Já que ficou ali, às vezes podia abrir depois, acabou a sua partida, solta ali um pouquinho com a bola para alguém tomando conta ali. Não precisa nem, eles vão jogar, eles vão chutar a bola ali, brincar, porque não é tanta criança também. Ali que já tá perto. Ia ser legal, sim, abre aquela portinha ali embaixo, morreu a nota. Bom, então falamos de Moisés, falamos de técnico. Temos aí a contratação do Dalberson, glorioso goleiro do CSA. Falamos aqui no último programa rapidamente sobre isso. Quem que é o empresário dele? Cara, não sei, tem que descobrir. É o mesmo de um tanto de gente aí do time. Cara, não sei, tem que descobrir, sabe? Essas coisas aí tem que... tem que descobrir, porque tá fácil. Hoje o empresário tá com a facilidade de colocar mais um jogadorzinho na América, que é impressionante. Inclusive, o empresário do Everaldo tem mais uns 3 ou 4 lá na América, né? E é impressionante que um dos empresariados dele apronta essa, e pro lado do empresário não tem nenhum tipo de represália, né? Deveria ter, porque certamente se o cara fez, ele fez com a anuência do empresário. Óbvio. Meio óbvio. Primeiro da lista, né? Do empresário do Dalberson, Mateuzinho. Ê, Lelê! Que beleza, gente. Nossa Senhora. Pessoal da Eleven Soccer. Mas isso aí eu acho é complicado também, porque tem poucos grandes grupos de empresários com jogadores nos times do Brasil inteiro também, né? Então. E também tem que ver, enfim, eu acho que isso por si só não significa muita coisa. Agora tem que ver a questão da concentração. Tipo assim, se tem um cara que tem 7 jogadores aqui na América e ele tem só 12 jogadores na carteira, aí beleza, é algo a se preocupar. Pois é. A gente comentou isso aqui no último programa, mas eu acho que o mais importante é que pra mim ele não é pra ser titular. Pra mim ele é um reserva. Eu acredito, tanto é que essa semana pintou aí o papo do Ivan, e era um que eu gostaria de trazer. Felipe, você como nosso comentarista de goleiros, o que você acha do Ivan? O Ivan é um excelente goleiro. Assim, vale lembrar que ele teve convocação para a seleção brasileira na época de Ponte Preta. Vale ressaltar que era aqueles amistosos que só podia convocar jogadores do Brasil, mas ele era um goleiro de Série B que conseguiu uma das 3 vagas. Então, assim, não estamos falando de o que é um grande feito. Assim, ele conseguiu superar goleiros de Série A nessa brincadeira. Era um cara com muito potencial. E que, de fato, era excelente goleiro. A diferença, ele é um goleiro alto. A gente geralmente não tem goleiros tão altos assim. São o Aljori, né? Mas, assim, aí é o cara que tinha um potencial. Todo mundo acreditava que o futuro dele seria ir para um time grande ou Europa. Sim. E acabar pegando a seleção brasileira. Ele teve uma lesão séria na Ponte Preta, e aí, depois da lesão, o contrato vencendo, ele acabou indo pro Corinthians. No Corinthians, ele foi para meio que ser reserva do Cássio. Se eu não me engano, ele não foi tão bem, até porque voltava de lesão, aí o Corinthians acabou emprestando, levando outro goleiro para fazer a reserva do Cássio, que é o Carlos Miguel, e ele não jogou, assim, emprestado, igual ele foi a opinião minha. Eu não acho aquele goleiro do Vasco, Léo Jardim, um bom goleiro. Ele é um goleiro ok. Assim, é um goleiro bem mediano, assim. Uhum. É, e o Ivan não foi reserva dele. Então, assim, o Ivan, se jogasse no tempo da Ponte Preta, ele seria titular. Porque ele era um goleiro melhor do que o Léo Jardim, por exemplo, é. Por alguma razão, ele foi não teve a oportunidade, ficou na reserva lá. A dúvida maior que fica é o psicológico, que o psicológico afeta muito o jogador também. Se ele não tem jogado porque ele não está tendo oportunidade, porque tecnicamente ele não esqueceu. E ele ainda não é velho para falar que ele piorou tecnicamente. Se ele estiver treinando, ele ainda consegue jogar pela mesma forma que ele jogava antes. Ele pode ter evoluído, piorado tecnicamente, e não piorou. A questão é só se ele não está psicologicamente abalado. Assim, se ele está focado em voltar a jogar, por exemplo. Ou se ele meio que por lesões e já está fazendo muito dinheiro com o salário do Corinthians e tudo, se ele meio que abandonou um pouco o futebol no sentido de prioridade. Se ele estiver focado, e psicologicamente estiver bem, excelente goleiro. Ele vem assim, viria para resolver. Aí se a gente fizesse um esquema tipo empréstimo com opção de compra, ou mais ou menos o que a gente fez com o Varanda, por exemplo, ia ser perfeito, porque a gente poderia ter goleiro aí para bons anos ainda. Parece que quem está na disputa com a gente é o Santos, o Sport e o Criciúma. O Ivan, ele quer ir para um clube onde ele possa ser titular, que ele quer ritmo. Eu acho que no Santos ele não teria, né? O Santos deve vender o João Paulo. Comentário já. O Santos está tentando levar o bracinho de dinossauro do Cruzeiro, né? Então eles estão procurando um goleiro. Eles devem perder o João Paulo, porque o João Paulo que deve ter procura. De outros times. Então, assim, na série. E deve ter um salário alto, então não deve conseguir manter. E eles vão precisar de dinheiro, então eles devem desfazer do goleiro deles e vão precisar de mais um. A questão é que aí talvez o Santos seja uma vitrine que ele prefira do que a gente. Ah, sim, eu acho que se chegar nesse ponto, tipo assim, se ele for para ser titular no Santos, sem sombra de dúvida, ele vai pro Santos. Né? Muito embora o Sport subiu, né? O Anderson fez um bom trabalho lá e conseguiu perder o acesso na reta final. Nossa Senhora. Então foi o Criciúma que subiu, né? O Criciúma, eu lembro que tinha um time da Série A na disputa. E aí eu acho que assim, se for para ser titular no Santos, ele vai pro Santos. Com toda certeza. O Criciúma tem que se contentar com o boi bandido e deixa o Ivan pra gente. Eu gostaria muito do Ivan. Eu acho que é um cara que dá para apostar sim, né? Duas curiosidades, a assessoria do Dalberson, que é a mesma do Mateuzinho, também tem o, como é que chama, o Richard, goleiro do Ceará. E o Glaicon, que já passou por aqui. O Richard? Não, o Glaicon. Ah, o Glaicon também, e o Jailson, né? Pode trazer o Jailson também. O Jailson tá aposentado, o Glaicon também, por sorte, ele acabou de assinar um contrato com o time lá de Sergipe, então acho que esse vai ser mais difícil de trazer. Não dá ideia não, gente. Não relembra essas coisas, não. E o Ivan é do mesmo do Rodrigo Varanda, então já estamos dando uma quebrada de galho, podia ajudar a gente nessa daí. Podia mesmo, viu? O empresário do Varanda, ajuda nós aí, traz o Ivan, faz aquela forcinha para dar certo. Beleza, moçada, deixa eu ler alguns comentários rapidinho. Zé Matheus Ventura, o Rodrigo Braga está perguntando por que o Cebola não veio, o Juninho vetou. Não, quem vetou foi Leiloca. Leiloca, que é dona do dinheiro lá, falou que... Se vier, não volta. Aí o homem não vem, decidiu não vir. Roberto Nassif, vamos dar um Martínez de graça para as Marias com o Rodriguinho de brinde? Antônio Xavier está aqui também, Alexandre Basílio. Bom, pintou essa semana aí, parecendo semana de clássico. Semana de clássico, o povo adora fazer esses furduns. De que o Cruzeiro, o casuloso, quer o Martínez lá. E falaram que vão pagar metade do que nós pagamos nele. A gente, isso é piada, né? Não, mas depois não falaram que era 3 milhões de dólares? Não, diz que não tem isso, não. Então. Diz que o povo do Cruzeiro lá falou que não tem essa proposta, não. E aí? Eu acho muito engraçado a retórica desse povo cruzeirense atleticano, né? Ah, vocês não vão vender, aí depois vende pela metade do preço por um time de fora. Eles estão tão acostumados a vir aqui e pegar jogador a preço de banana, que aí o América faz uma negociação mínima, ele já acha ruim. Então, eu acho que o América deveria adotar oficialmente essa postura. eu prefiro vender pela metade do preço para qualquer outro clube do Brasil do que vender no preço razoável para vocês. Que povo chato do cacete. Que coisa, é impressionante, né, cara? Você vê que aquele Samuel Venâncio, que é setorista não, tem canal deles lá, ele que deu essa notícia aí. Aí você vai pegar os caras achando um absurdo a gente querer receber um preço justo do cara, ué. Achando um absurdo, como se fosse uma ofensa pessoal querer ser bem pago. O padrão é roubar jogador de 14 anos fingindo que fez teste por lá, né? Ou então, na época do Wagner, arrumar um jeito dele sumir do CT para forçar a negociação. Isso que é o normal. Isso aí que o América deveria agir dessa forma, né? Deveria ser o bobo. Agora, cara, olha só, eu paguei X. Então paga pelo menos X para mim também, para você levar? Não, que absurdo. O América tá fazendo jogo duro com o Cruzeiro. Ah, vai tomar banho esse povo também. Cara, absurdo. E aí diz que está negociando também com o Rodriguinho, né? Inclusive também lá para eles lá. O Rodriguinho, para mim, faz muito mais sentido pelo jeito que o dono lá negocia jogador. O Rodriguinho, para mim, faz muito mais sentido, inclusive. Mas mesmo assim, vou nessa linha de vocês. Para mim, não tinha que vender a nada. Ou vender o dobro do preço. Que raiva, senhor. Nem, não dá, não. Rosimério Bigonha chegou aqui também. Marcão lá do Santos Americanos, toda sexta-feira. O soberano, cada vez que participa de uma entrevista, menos me representa. Depois da entrevista de ontem, me representaria depois de tomar uns Tandrilax, uns remédios assim fortes que deixam o maluco doidão assim, me representaria, mas fora isso, que entrevista infeliz, gente do céu. O jeito que ele começa, não, acho melhor você falar, João Vitor, sobre a SAF, porque todo mundo fica falando que eu jogo isso como cortina de fumaça, então é melhor você começar com esse assunto. Olha o papinho, cara, olha o papinho, velho. Já que você levantou essa bola, na entrevista também, o Salum voltou com aquele papo, aquele velho papo daquela proposta de que 120 milhões de euros pela SAF do América, revelou que os 120 incluíam os imóveis, que é um formato que o América não aceita, e que só pelo futebol seriam 80 milhões de euros por 90% do futebol. Ô Jair, só fazer uma ressalva, só porque talvez eu possa ter entendido errado. Eu entendi que os 120 milhões não é que envolviam o CT e o estádio, mas envolviam um projeto... A exploração, um projeto de exploração do CT e do estádio, como centro de excelência no CT e de exploração do estádio. Exato. Sabe Deus por quê. E que a questão do estádio do CT, que eles poderiam entrar como... Isso aí o Salum falou que vetaria, que seria 80 milhões, então, pelo futebol, mas que parte da proposta colocaria os imóveis como garantia, queria colocar como garantia, que o Salum também não queria que isso acontecesse, tipo assim. Isso, exatamente. Então, é isso que está acontecendo. Essa proposta é aquela velha proposta que pintou até aqui uns tempos atrás e tal, que o Olavo pediu para ver, ninguém até hoje mostrou, pediu para ver os documentos, né, assinou 1 milhão de confidencialidades e documentos para ver essa tal proposta e até hoje não mostraram para ele. E eu conversei com algumas pessoas que disseram, e ontem o Salum confirmou, de que o tal do investidor não tem dinheiro. Ele vai buscar no mercado, ele vai fazer uma captação no mercado, e captação no mercado tem custo. Essa é a verdade, né, gente? A gente não vai no mercado buscar dinheiro a nada, né? Então, tem um custo por isso aí, de acordo com o próprio Salum ontem, o nosso jurídico está analisando, não sei o quê e tal, que talvez apresente em janeiro, mas a informação que eu tenho é que vai ser apresentado, se chegar a ser apresentado, no meio do ano, tá? Não é para agora. Vocês querem comentar isso aí? Não, só que não, esse processo de captação de recursos para investir em clube de futebol aqui no Brasil, até então, não deu muito certo, né? A primeira SAF do Atlético que deu errado era o Peter Grieve lá tentando fazer no Atlético, e ele não conseguiu justamente porque ele não conseguiu fundo, né? O que deu certo, vamos colocar assim, mais ou menos, foi a do Atlético, mas foi num contexto bem diferente. Foram os atleticanos lá que fizeram fundo de atleticanos, mas a maior fatia de longe foi a dos 4 R's, vamos dizer assim. Então, e SAFs que se propõem a fazer esse projeto que não tem a bala na agulha costumam passar dificuldades, como foi o caso desse ano com a 777 no Vasco, que passou um calor danado, teve que fazer a parte dos aportes lá nos 45 do segundo tempo, que estava esperando liberar uma grana, que não sei o quê. E é um grupo que já tem outras dificuldades, já não conseguiu não comprar alguns clubes justamente por essa dificuldade de captação de dinheiro no mercado. Então, falar que é 80 milhões para investir no futebol, sendo que eles não têm a grana, teriam capital no mercado, não é lá das melhores perspectivas, né, do que a gente já viu rolar mais ou menos até então nesse mercado meio recente de SAFs no Brasil, né? Eu acho que isso aí é conversa para boi dormir. Eu acho que não sai essa proposta, muito menos essa proposta. A turma que está lá, nem eles estão animados com isso. Então, não acho que sai, não. Duvido que chegue até para os conselhos avaliarem. Vai acontecer igual aconteceu de outras vezes. Ó, já negamos a proposta. Nem vamos trazer para vocês, não. Tem a única coisa sobre essa questão da SAF, a única coisa que me incomodou um pouco na entrevista... É quase que um mini puxão de orelha, assim, no salão. É que ele colocou que no América nada de SAF acontece à deriva do conselho. O que a gente teve até agora foi tudo que aconteceu, meio que aconteceu à deriva do conselho, total. A não ser quando passou que a gente ficou sabendo. Então, total. Assim, tudo bem que eu entendo, tem a questão da confidencialidade, parará, parará, parará, mas a gente só fica sabendo das coisas pela imprensa. E depois, nas reuniões de conselho, a gente faz os questionamentos que a gente ouviu da imprensa e não isso de quem está fazendo negociação. Então, só essa ressalva aí foi meio... não correspondeu necessariamente com a verdade. Né? Falando aqui no papel de conselheiro. Eu ia comentar exatamente isso. O sujeito que viu o programa de bastidores tem mais informação do que o conselheiro, tá? Essas propostas que foram faladas ontem, com esses detalhes aí, não foram ditas ao conselho, não, tá? Não foram ditas lá na reunião do conselho. Ah, mas eu sou conselheiro e sei. Você sabe porque você conversou com outras pessoas. Mas, de um ponto de vista institucional, lá no conselho isso não foi dito. Tá certo? Então, falar que está aberto não está nada. Isso é conversa fiada. Com relação ao Platec, houve uma prestação de contas, vocês vão dizer assim, chamaram até a Ernst Young para falar todo o projeto desde o começo, como foi e por que deu errado. Mas isso depois que deu errado. 2 anos depois. Tipo assim, não, a questão é que as coisas acontecem meio que a deriva do conselho, sim, mas depois que acontece, a imprensa noticia, aí a gente fica sabendo o que está acontecendo. Marcão está perguntando qual modelo de SAF no mundo a América vê como ideal. O modelo de SAF que a América vê como ideal é o modelo de sugar daddy. Entendeu? Chega alguém, despeja dinheiro para você gastar à vontade, sem dar palpite para ninguém. Entendeu? O modelo que a SAF da América vê como ideal é o modelo OnlyFans. O América abre o OnlyFans, você entendeu? Alguém despeja dinheiro lá. E o América vai fazendo do jeito que quiser, ué. Eu acho que a única vez que o América mencionou alguma coisa parecida com o modelo que se espelhava, mas que acabou não dando certo, foi lá atrás, antes de ter a lei, o Salum chegou a mencionar que o modelo que eles estavam observando que parecia ser bastante interessante era o do Figueirense. Que todo mundo... Envelheceu mal. Envelheceu mal pra cacete. Mas não tem modelo no mundo parecido com o que a gente quer, não. Tanto que o que o Salum sempre fala é que o nosso modelo é diferente dos outros porque nós temos características específicas do tipo zerar a dívida, não depender daquela questão do percentual da receita para pagar a dívida, porque a gente não vai ter. Enfim, que a gente faria parte de um conselho ali minimamente, os nossos vetos seriam diferentes, as nossas cláusulas seriam diferentes. Então não tem um modelo específico que a América segue, não. A América, na verdade, está querendo implementar um modelo que ainda não existe. Eu acho que não é o que o América. Inclusive, o ideal seria. É um ponto que a gente tem que preocupar aí. Pode falar. Pode terminar, Roberto. Não, falou, é que, igual o Salum falou, inclusive o Marcelo Paz do Fortaleza veio aqui procurar a gente. Isso aí, para mim, me preocupa demais. Já virou um case de sucesso sem ter sucesso. Foi só ele, não. Teve mais, né? Tiveram os outros aí também que eles foram dados como modelo de sucesso. Mas o mais interessante é que o do Marcelo Paz realmente parece com o do América, que virou SAF e não vendeu para ninguém. Então, nesse sentido, a gente está fazendo escola mesmo. Gostei disso que você fez, vou fazer igual. Aí eu posso fingir que eu tô fazendo uma SAF e não mudar nada. Curti essa ideia. Tudo é know-how, tudo é algum tipo de know-how, pelo menos. A única diferença é que eles entendem mais de futebol. Então, estão fazendo um trabalho mais bem feito. Então, assim. Mas olha, beleza, a gente de fato é competente. Então, acho que eu vou fazer isso que você fez aí, que vai dar certo pra nós. Então, só não pode querer repetir que seria... o Fortaleza pagando salário pra ele, né? É, rapaz. Que coisa, viu? Aí, agora a gente vai copiar o Fortaleza. Mas o modelo que seria ideal pra gente é o modelo de fazer. Um modelo que fosse similar ao do Grupo City, ao do Bragantino, só que sem mudança de marca. Um modelo de pertencer a um grupo de futebol, porque esse é interessante, porque muitas vezes o pessoal vem aqui, eles vão buscar muitos talentos, prospectar o futebol sul-americano e testar aqui, antes de acabar indo para um time da Europa, por exemplo. O Grupo City testa no Bahia, se deu certo, aí pode testar no Girona, pode testar em outros clubes e acaba, se for bom, pode pintar... no City, por exemplo, em Minas Gerais. Esse é o melhor jeito, porque muitas vezes o cara vai vir, ele não mostra o potencial, às vezes, de ir para a Europa, mas é um cara bom ainda para o futebol brasileiro e vai ficando, entendeu? E consegue pegar um pouco de experiência. Pode ser, é uma ideia mais interessante, até porque mexe com profissionalização de futebol, com captação, vai fazer uma mudança. Você está num processo maior, né? A verdade é essa, né? Você está num processo maior e um processo maior te obriga a ser mais profissional, né? Não dá pra você fechar sua casinha e fazer do jeito mais simples e pronto, entendeu? Um pouco disso que o América queria, né? Era, tanto que eles viam o projeto do Platec lá como um ideal. Mas apesar de que os clubes do Platec não são gigantões necessariamente, né? Era o da Dinamarca lá que deu errado, já até vendeu. O do time da Itália que caiu para a segunda divisão e o Casa Pia que fez um campeonato português bem aceitável na última temporada. Mas, assim, então, a gente se encontrasse alguém nesse sentido, podia ser interessante. O que acontece é que eu acho que... Nas conversas, assim, vão acabar tendo problemas, ainda mais acho que na profissionalização do nosso futebol, né? Pelo que a gente tá vendo aí. Pois é. Bom... Mas faltou uma notícia boa. Ah. Que o Éder tá sendo procurado por outros clubes. O Wanderson também disse que vai ser anunciado no Paysandu. Maidana também. O Maidana, o contrato tá vencendo, esse, pelo menos ele só precisa rejeitar a nossa proposta. É, esse aí nós já estamos livres. O Éder e o Wander só tem contrato, então assim, esses são mais preocupantes. Mas o Wander tá indo pro Paysandu? Diz que tá. Ó, gente, tem que fazer uma estátua dos caras do Paysandu e do Vitória. Paysandu levou Nino Paraíba e Wanderson, e o Vitória levou Matheus Gonçalves esse ano. Chama Operação Sobe América isso aí. Entendeu? E mais o Ministério Público de Goiás também, são os três que nos ajudaram esse ano. Operação Sobe América. Meu sonho era o Vitória buscar o Juninho. É, mas Juninho e Vitória... Na verdade, né, o Atlético Goianiense podia tentar buscar ele, porque ele é da região ali, né, e tal, às vezes, né, para querer voltar para perto da família, podia ser uma coisa interessante, né? O problema do Vitória é porque eles vão ser Fatal Models. Como é que o Juninho vai jogar num time que é apoiado pelo Fatal Model? Complicado, de fato é complicado. É, gente, então muita especulação, muito papinho aí, né? Fato é que nós estamos muito atrasados. Dia 24 de janeiro já tem jogo, ou seja, 5 semanas até lá. Nós não temos nem técnico oficialmente, nós não temos reformulação de elenco. Só tem essas conversinhas fiadas aí, moçada. A coisa, para mim, tá muito atrasada, mas muito, muito, muito atrasada. Nós somos o primeiro time a cair e todos os que caíram depois já estão dando seus pulos, já estão aí correndo atrás de alguma coisa, né? E nós estamos super atrasados. Alguém tem algum assunto aí? O gramado tá atrasada, né? Porque são 30 dias para ficar pronto o gramado. Até ontem não começou, hoje também eu vi que não começou. Deve começar amanhã, suponho. Amanhã é dia 18, né? Bom, alguém mais algum assunto aí? Ou podemos ir para esportes especializados com o Lucas? Não? Então vamos lá. Esportes especializados com o Lucas. Para quem não sabe, a vinheta do Lucas, quem canta é o Alisson, viu? Assim como a primeira... assim como a abertura do programa, é o nosso cantor, o Alisson, cantor oficial do Decadentes. O Alisson lá do Soldeca, viu? É. Inclusive o desempenho deplorável dele ontem, viu? É. Pô, mas vocês também cornetam todo mundo, vocês queriam o quê? Que todo mundo jogasse igual o Pousa. Pousa foi O Lourão fez jus aos goleiros todos do time. Bom, nos esportes especializados, a gente já falou do futebol do sócio, que foi uma coisa parecida com o futebol, mas não foi bem futebol que foi jogado lá. No vôlei, o América, para variar um pouquinho, foi superado por 3-0 para o atual campeão paulista Guarulhos. E agora o time foca aí para jogar agora contra o vice-campeão mundial, que no caso foi o Itambé Minas, no dia 18, amanhã às 18h30. Então, mais uma temporada difícil para os meninos do vôlei. Na Copinha feminina, o América se despediu na segunda-feira com empate por 3-3 contra o Real Brasília. Com isso, não passou de fase, paramos na fase de grupo aí. Se eu não me engano, foi a primeira Copinha feminina, então foi a primeira participação do América. O campeão acabou sendo o Flamengo, né? E por fim, agora, o esporte especializado vencedor, que foi nossos meninos do futsal. A gente venceu o Minas por 4-1 na final, no segundo jogo, já tínhamos vencido a primeira partida, e nos sagramos campeão do torneio metropolitano de futsal. Aí alguns comentários que eu queria fazer a respeito disso. Primeiro, até no último programa, a gente chegou a falar um pouco, né, que o Minas vem jogando com sub-20, falaram isso também no Alterosa Esporte, quando comentaram sobre a conquista do futsal. E assim, o torneio era um torneio profissional. O Minas tem um elenco disputando a liga e é mais difícil de conciliar. Com isso, eles não foram com força máxima no torneio metropolitano, mas eles foram com o time meio sub-20 porque quiseram, né? Mas o torneio era um torneio oficial. E até depois, conversando com o pessoal do futsal, o elenco do América é um elenco muito jovem também. Tipo, 2/3 do elenco tem menos de 23 anos, e da galera que tem mais de na casa dos 30, vamos dizer assim, muitos deles nem jogaram o jogo inteiro, né? Então, o nosso elenco também é um elenco novo. Tô dizendo isso para não desmerecer a conquista do futsal, que foi realmente uma coisa que talvez nem quem está organizando o projeto esperava que a gente fosse conseguir vencer o Minas Tênis Clube. Então, parabéns aí para a organização do América Futsal. A gente finalizou muito bem a temporada com um título que talvez não estivéssemos esperando. Foi bem bacana que teve a torcida se fez presente na final, teve ali bandeira e tal. Então, foi bem legal esse final de temporada do futsal, que a gente comece o ano que vem bem assim também, que ano que vem a gente consiga, de fato, jogar uma Liga Nacional, ainda que seja tenha aquela questão das duas ligas, que eu acho que tem tudo para ser um projeto que vai nos dar uma visibilidade legal, que é um esporte que as pessoas estão acostumadas a ver, a jogar, então tomara que dê certo. Então, dos esportes especializados, eu acho que quem ficou com bala aí foi o futsal, e quem ficou com colatina de novo foi o vôlei. Tá certo. O Minas, que é gerido pelo Marques. Ah, então foi bom demais você ganhar dessas porcarias. Ele é meio que o gestor, ele tá desenvolvendo os esportes especializados do Minas. Tá meio que gerindo. O Minas só tem esporte especializado, né? Então, chupa, Marx. Um ponto positivo de ontem, o Alessandro e o Euler terem participado. O Alessandro foi super gente boa. O Euler eu não conversei, mas deve ter sido também. Passaram foi gente boa, conversei bastante com ele. Gravaram um vídeo colocando a faixa de capitão no Rainer. Não, gente, Rainer não cansa de passar vergonha, não. Eu não. Vi isso. Ele pediu para o Alessandro gravar um vídeo colocando a faixa nele, fazendo assim, né? Só que o Rainer fez errado. O Rainer fez tipo um negócio assim, o Alessandro faz tipo assim, tipo, acabou. O Rainer vacilou nessa aí. O Rainer foi ceifador, não, Alessandro? O Maurício lembrou que da diretoria ontem só apareceu o Euler Araújo lá e só também, né? Não apareceu ninguém botou a carinha lá. Eu falo assim, o Euler, desses do pessoal da diretoria, o Euler é o cara mais acessível de todos. E ele, assim, ele tá em tudo. Todo futebol do sócio ele vai, até é legal nos últimos. Ele comete os sericídios, que ele vai e fala da temporada e coloca. O Euler, assim, eu acho o Euler um cara muito, muito sincero, um cara muito bom coração mesmo, assim. Porque ele vai, ele fala mesmo, ele tá aí, ele acha legal participar, ele não se esconde, isso eu acho muito legal dele. Ontem perguntaram lá pra ele se o técnico tava fechado, ele falou que tava, e aí um sujeito lá perguntou se era o Cauã, ele saiu rindo. Assim, ele é um cara muito, muito bom coração. Se ele fosse um pouquinho melhor gestor de futebol, seria perfeito, porque ele não se esconde não, conversa, canal sempre aberto e tudo. Eu acho ele um cara super do bem mesmo, assim. Só faltou ter aquele algo mais ali como faltou gestor, maldade, assim. Às vezes, faltou crueldade, melhor dizendo. Certas coisas, certas chefe não pode ser 100% bom, não. Você tem que escolher. Que eles fizeram esse ano foi suficiente, não foi, não? Você tem que escolher um percentual de sacanagem que você quer ser também como chefe. Você pode ser um chefe muito gente boa, você tem que saber cobrar. Pode. Faltou a segunda parte, assim. Né? É, então, na hora H você tem que botar pra sambar a turma. Então é isso aí, moçada. Só um comentário programa que faltou ontem. É, uma pessoa me parou, não lembro quem, na fila para pegar cerveja, faltou só a loja ter ido com uma banquinha, vendido camisa e tal, porque... Eu pensei nisso mesmo. Você ir no shopping comprar a camisa do América nesse trânsito, era melhor ter levado para lá e ia vender tudo. É. E também vender calção preto, que o que apareceu... Mandaram a gente ir de calção preto e meião preto, mas... O povo não obedeceu, não. Apareceu de tudo lá. Tinha que ter botado na banquinha para acabar com os últimos... Estoque. O último estoque de calção preto e meião preto. Pelo menos não bloquearam quem não foi, né? Não. Porque aí teria sido sacanagem. Então... E eu joguei com uma chuteira azul. Fuck the police. Nossa Senhora, eu vou te falar, viu? Eu não posso falar nada, não, que eu fui com a camisa preta. Inclusive, me cornetaram por causa disso. Eu fui meio Alencar lá. Fui com a camisa preta low profile. Você foi com roupa de passear no shopping, né? Calça jeans e camisa preta. Só lamento, gente. Eu comprei a chuteira que estava em promoção, e a que estava em promoção era azul. Só lamento. Mas também, para usar 3 minutos por ano, não precisa de muito. Exatamente. Mais isso também, não, né? Os caras perguntavam assim: é, rapaz, tem um tempo que você não joga bola, né? Eu falei: que dia que foi o último futebol do sócio? E chuteira, pra falar em chuteira, do Rainer lá de cima tava brilhando. Tinha que mandar ele apagar a chuteira, de tão longe que tava claro. Então é isso aí, moçada. Rolou, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez avisar, viu, gente? Estaremos de férias coletivas até o dia 7 de janeiro. Muita coisa deve acontecer lá. Caso haja algum evento assim muito digno de nota, a gente avisa aqui, beleza? Tem. De nota foi dó, né? Tem duas coisas que pode fazer a gente voltar antes da hora. Já vou adiantando. É o América fechar a negociação com a SAF ou começar a vender Coca Zero na Independência. Se uma dessas duas coisas tiver, a gente volta aqui fazer um programa extraordinário. Com certeza. Um decabits específico só sobre Coca Zero. O segundo, só vamos conseguir provar no jogo contra o Pouso Alegre. Então, assim, tá depois das férias coletivas. Mas eu desconfio que isso não acontecerá. Mas... se colocarem uma Pepsi Max pra mim, já resolve. Assim, eu já tô baixando meu padrão. Se colocarem pra vender Pepsi Max Independência, já resolve o meu problema. O problema é que não vão fazer nem isso. E depois que foi ontem, desconfio que agora é só Suquita. Então, assim... Eu sou Tim Suquita. Vamos lá. Tá certo. Então tá bom, moçada. Boa semana a todos. Boas festas. Grande abraço, Decadentes, aí pra vocês, viu? Valeu. Até mais. Valeu.